Flash Labiduca, o minuto que educa. O que é trovoada? As trovoadas acontecem durante uma tempestade onde há descargas bruscas de eletricidade atmosférica, muito rápidas e intensas. Um dos seus efeitos mais visíveis são os relâmpagos e os trovões. As trovoadas ocorrem quando o ar quente e úmido sobe rapidamente e as nuvens ficam carregadas com cargas negativas. Quando a acumulação dessas cargas negativas atinge um valor elevado, gera-se uma descarga elétrica sobre a forma de raios, que são visíveis como relâmpagos luminosos. Os relâmpagos são um raio de luz intensa e por vezes cintilante que é emitida quando há uma descarga elétrica. Os trovões são o som que os raios fazem ao atravessar o ar. Os raios são tão fortes e têm tanta energia que ao passarem pela atmosfera provocam um ruído muito grande. Sabias que a temperatura do relâmpago é 5 vezes mais elevada que a temperatura da superfície do Sol? É por isso que os relâmpagos são tão perigosos. As trovoadas ocorrem cerca de 20 milhões de vezes por ano e em todo o mundo. Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.